Oceaner 6211, autorizado a alinhar e manter pistona zero. Azul 4951, Paulo 38, primeira gerência, taxa de Alfa, Kilo Pátio 3, posição 5 Lima. Alfa, Kilo Pátio 3, posição 5 Lima. O Azul 4951. Oceaner 6211, reautorizado a alinhar e decolar pista na zero, vento 190 graus, 08 nós. Alinha decolando na zero, 2229, desta via para 2010, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Gente, desta via, reporte estabilizado na final, 2229. X via parte até o ponto de espera da pista na 0, ajuste na 015, reporte pronto. Chamada para a Salvador, 1966, a Gol, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1963, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Alinha mantém não no zero, 1963 a Gol. Salvador, bom dia, TAN 3597, informação hotel. TAN 3597, bom dia, prepara se vir da Arbor, no Elefa, aguarda cópia. Guardando cópia. Controle 6211 da Ucha, né, passa, vai passar meu pé. Ucha 6211, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto líder. 0202 6211 Oceaner. 3517, cópia. Pronto, cópia 3517. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arbor 1, transição Elefa, via Vazelo 1-7. Transponder 5077, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Brasília, 360, decolando 1-0, curva à direita, Arbor 1, Elefa, Vazelo 1-7, 5077, 119, decimal 8. Pronto, 3517. 3517, subida Arbor 1, transição Elefa. Arbor 1, Elefa. Correto, chão em fronteira para o chuveiro acionamento. Demora. Gol 1963, decolagem autorizada, pista 90, vento 190 graus, 079. Iniciando na 10, 1963 a gol. 10 da 10, gol no 09. Gol no 093, após a rolagem da aeronave da companhia, autorizada a alinhar e manter pista na 0. Após a decolagem da aeronave da companhia, manter pista na 0. Gol 1963, decolagem aos 45, chame controle Salvador 119, decimal 8. Controle Salvador 1198, gol 1963, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1963. Cruza 1500 pés para o nível 3620, Sambo 1 no Dóculo, na saída. 1963, contato radar na decolagem, suba para nível de 360 via saída Sambo 1. Para o 360 via Sambo 1, gol no 963. 1649, desça via para 2000 pés, autorizado final do procedimento Electric 3, reposto estabilizado no localizador. Na livre descida via para 2000 pés, autorizado X-Ray, reporte estabilizado no localizador agora, 649. Passarelo 2229, chame torno 8, decimal 95. Torre 1895. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229. Gol 1093, decolagem autorizada, pista 10, vento 190 graus, 079. Nível de decolagem, gol 1093. Passarelo 2229, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Na escuta, 2229. No 963, vou em Leda. Direto Leda, gol no 963. Passarei 2229, autorizado, pouso, pista 10, vento 190 graus, 0 menos. Gente, livre pouso na 10, 2229. No 963, decola de 48, controle Salvador, 19, 19. 19, 8, 1. 2093. Bom dia, Gol 1093. Gol 1093, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível 360. Arboruno 360, Gol 1093. Estabilizado no localizador e Glide Slope, Gol no 649. Gol no 649, chama a torre, frequência 1118.95. Torre agora 1895, até daqui a pouco, Gol no 649. Oceané 6211, chama o centro Recife, frequência 1218.35, alterna 1.25.1. 2219, Paulo 121, decimal 9, 21. Confirme, instala 219. 219, frequência 1. 219. Torre Salvador, é o Gol no 649, está 2 milhas para o externo, normal. Bom dia. Gol no 649, bom dia, confirma a visoca. Ainda não, é só por causa de uma camadinha aqui, mas já vai estar visão. Fecha. Avisou com a pista, voo no 649. No 649, autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-0, grau 079. Livre pouso na pista 1-0, voo no 649. Gol 1963, chama centro Recife, frequência 1.28.35, alterna 1.25.1. Tem 1.28.35.25, bom, mas não descobriu. 1.093 que cortejou. Gol 1963, chama centro Recife, frequência 1.28.35, alterna 1.25.1. Centro Recife, 1.28.35, alterna 1.25.1. Gol 1093. Gol 1093, voa direto telefone. Direto Alemão, Gol 1-0-93. Gol 1093, chamo Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Ok, 1093, 128, 260, bom dia, obrigado. Salvador, muito bom dia, aqui é o Sam Mike Vitor, solicitando autorização de reboque da posição remota 14 para a posição 1-0 do pátio principal. É o Sam Mike Vitor, para o reboque chamar solo 2 minutos de mão. Como repetir a informação, se você não sabe? Para o reboque chamar frequência 1-2-1-1. 7 para o pushback e acionamento no 07. Tá 357, solo 201 de push. Copiou a informação, tá 357. Tá 357, chama solo 201 de push. 201. Azul 434, chama solo 121 decimal 1 para corpo. Salvador, bom dia, tá 3597, pronto, no ponto espera da 10. 3597, bom dia, autorizado, ali ainda é colapso de 10, vento 180 graus, 079. Ali decola 190, 3597. Sagem da classe 1, controle Salvador 19 decimal 8. Sabe, oi, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3597. Tá 3597, contato radar na decolagem, suba via Saidar Boruno para o nível 360. 360 para voar Gordo. Mantém o perfil a sair. Mantém o perfil. Bruno 092, aciona a identificação, chegada, via chegada Bomé de Uno, desça para o nível 050. 050, autoriza o ônibus, tá? Negativo, mantém o perfil da chegada. Desvia direito para evitar a formação 3597. Então 3597, confirme a proa por quantas milhas? pra 295, mas praticamente já dá pra curva esquerda. 135 no 700. Torre Gona 233, para a fronteira da 1-0. Gona 233, autorizado ali, decolou 1-0, vetor no 70 grau 08. Ali decolou 1-0, Gona 233. Bruno 755, acionar na identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6, voa Ponfe. 4.000, 1-0, 1-6, voa do Ponfe, 755. Copiado, 1-233, da colégio 18, controle salvador 1-9 de salvo. Colono 233, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Pan 3517, chamo centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, centro Recife. Colono 233, transmissão muito ruim. Colono 233, solicita proa de NEFA. Colono 233, negativo, mantenha o perfil da saída. Mantendo. Colono 092, informação de tráfego, 1 hora, 25 milhas, rumo oeste, passando a nível de voo 075 e subida, Boeing 737-800. 927, cruzando agora 075. Colono 233, informação de tráfego, 11 horas, 2 milhas, rumo nordeste, passando a nível 080 em descida, no 092, desça para 2.000 pés, ajuste no 06, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.016, chamada estabilizada em ILS da 10, ou 092. 755 da Gol, fazendo desvio à esquerda para a 210, por 10 milhas. Turno 755, ciente do desvio, repassa retornando a rota. Turno 755, afirmativo, ciente do atendimento. Informa, vai seguir tráfego na sua posição de 12 horas, duas milhas, vai interceptar o localizador em 1 minuto. Turno 233, chama o centro Recife, frequência 1.28 decimal 8, alterna 1.26 decimal 0. 1.28, 260, boa. Voando pelo voo 755. Voo 755, ciente. A senhora autoriza passar a duna acima de 2 mil? 755. Vai ter condições de completar? Passando duna acima de 2 mil, pai? Afirmo. 2 mil fica baixo pra gente. Voo 755 autorizado. Obrigado. Voo 9092, estabilizado, IRS. Turno 092, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Turno 4753, chama o controle Salvador na frequência 119, decimal 8. O senhor na identificação dessa via chegada a Bonfi para 4 mil pés, ajustando 0 no meia. Torre Salvador, bom dia. Senhor Gono 092, passando Índia Serra a distância. Baixou e travou. 092, dia autorizado, pouso pista no 0, vento 150 graus, 07 mais. Sente, livre na 10. Azul 4234, tá bom. Azul 4234, autorizado LA e manter pista no 0. Azul 0, Azul 4234. 0092, solo 30, direita solo 12 nas mãos. 211 na direita, voo 19. Ono 755, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. 1092, 1092, 1291. Já chamei. Essa pista está muito ruim no primeiro terço dela, fazendo repórter na torre. Vocês vão receber aí ou tem que mandar direto para ela? Eu não copiei, o final da transmissão, confirma. É, pista muito ruim, o piso da pista aí, você aceita o reporte aí ou passa para o setor adequado? É, você pode fazer um reporte próprio e a gente reforça aqui também. Ok, obrigado. Oi, bom dia, gol 755. No 755, continua a aproximação e fora de pista livre. Aguarda. 1755. Tráfico avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso na 10. Cliente solicita atendimento médico. Afirmo, já foi solicitado. Graças. Azul 4234, decolar 232, controle 19, decimal 8. 19-8, obrigado, Azul 4234. Controle Salvador, Azul 4234, passando mil pés. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via Saída-Puca para o nível 350. Via Puca para 350, Azul 4234. Solo 34, direita solo 12 nas mãos. 2-1-1 no bolo. Boa, tomando alfa, 4753, mantenha o perfil da chegada. Desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado. Está na praia. 22223, autorizado. A linha ainda colada, pista no zero, ventou no 40 graus e no 09. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, acho que é mais Yankee. Chama Yankee, bom dia, autorizado, posicionamento, posta no 3. Volta mais Yankee. Chama Yankee, autorizado, táxi, posta na espera da loja. Acho que vai aqui, que autorizado ali, é colapso 37, que entrou no 40 graus e no 09. Autorizado ali, colado. Na 3-2-3, decolagem 37, controle 199-198. 198, bom dia.